Cada cidadão na nossa periferia trabalha pra ter as suas coisas em dia. Ao estudar na escola, cheguei até a sexta série com pensamento bom de mudar. Eu segui o meu caminho para ver o que vai dar. Muitas pessoas trabalham todos os dias pra sustentar as crianças e manter sua família. Eu sei que estou ligado, isso é coisa do destino. Amanhã você pode estar morto ou vivo, mas para arranjar emprego está muito difícil. O brasileiro hoje em dia anda muito preocupado com os alimentos para os seus filhos. Eu sei que um dia tudo vai mudar, armas e drogas não vai existir mais, mas a juventude não quer nem saber. Drogas e armas pra eles são grande lazer. Eu estava assistindo a televisão, vendo um índio queimado por esses vacilão. E a justiça não resolve nada, os caras têm dinheiro pra bancar essa parada. O Brasil quer mudar de forma diferente, trazendo a paz pra toda essa gente. Se Deus estivesse ao menos aqui, eu garanto que o mundo seria mais feliz. Você acha minha gente porque eu sou aqui? Não foi acreditando naquele de baixo. Acreditei em Deus, ele me deu esse espaço. Dificuldade das ruas, violência nunca mais. Pode crer, dificuldade das ruas. O que eles querem de verdade é encontrar a paz. Dificuldade das ruas. É isso aí, valeu então. Foi numa sexta-feira quando tudo começou. O povo se uniu e se manifestou, ocupando uma área totalmente abandonada, dispostos a lutar, ganhando a parada. Nada impediria aquela decisão, martelos e serrote, todos entram em ação. Mulheres e crianças, um mutirão formava, uma reforma na sociedade começava. Tomou conhecimento da situação, os poderosos ordenavam o quebra-quebritão. De repente a polícia aos poucos vão chegando e a área logo ocupam, derrubando tudo sem a menor piedade, desrespeitando nossa sociedade. Menos prezados, embora não desistimos jamais, vamos vencer essa luta, pois nossa guerra é de paz. Nosso objetivo é só de conquistar um pedaço de chão e um lugar pra morar. Promessa enganadora, já estou cansado de ouvir tanta conversa fiada e nada se decidir. E nem estamos vivendo numa cruel ilusão, pois nossa voz lá em cima se torna sempre em vão. Dificuldade das ruas, violência nunca mais. Pode crer, dificuldade das ruas. O que eles querem de verdade é encontrar a paz. Dificuldade das ruas. É isso aí, valeu então. Vejo crianças em São Paulo e no Rio de Janeiro, por todo o estado e no mundo inteiro. Crianças que pedem sempre nos farol. Se você fechar o vidro, eles vão se revoltar. Se você não tem dinheiro, eles podem te matar. Sua família não dava a mínima atenção, eles não têm estudo e não têm educação. Você pode estar pensando que eu estou falando demais. O que eles querem de verdade é encontrar a paz. Estamos aqui falando a verdade. Somos caminho da paz, falando a realidade. Violência nunca mais. O que eles querem de verdade é encontrar a paz. Dificuldade das ruas. Violência nunca mais. Dificuldade das ruas. O que eles querem de verdade é encontrar a paz.